Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos ouvintes de São José dos Campos e demais cidades aqui do Vale do Paraíba e agora para o mundo, porque nós estamos na website, atingindo todas as nações, todos os continentes. Enfim, nós estamos aqui com o nosso programa Vivência Espírita para levarmos mensagens de amor, de carinho, de tranquilidade aos nossos ouvintes. A doutrina espírita vem nos trazer os ensinamentos para que nós possamos suportar nos dias atuais com muito amor, com muito carinho, com muito desenvolvimento espiritual. E assim nós pedimos a licença para entrarmos em seu lar, para que nós possamos assim levar avante todas as mensagens da doutrina espírita, que é confortadora e que é libertadora. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez, vamos pedindo licença para entrar em seus lares, levando conhecimentos científicos, filosóficos e religiosos, sempre sobre a ótica da doutrina espírita. Hoje, nós começamos o nosso programa agradecendo as Casas Espíritas Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Ami. Sem esquecer também de agradecer ao grande apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. Nossos convidados no dia de hoje são a doutora Aniette Castro, que vem sempre no nosso programa, os nossos ouvintes já estão acostumados com ela. E também hoje, quem está aqui é o Gilson Gilson Giambelli, ele é terapeuta, né? Dessa parte de fitoterapia, e ele vai conversar conosco aqui, que o tema é medicina natural. Nós vamos ver se a gente encontra aqui as relações com a espiritualidade, com a doutrina espírita. Ligue para nós, 3941-9750, 3942-9750, ou então pode participar também das nossas redes sociais, WhatsApp e Facebook. E hoje o Rodrigo está viajando para o Peru, já deve estar dentro do avião, né? Agora, né? O avião dele ia sair 8 horas da manhã, então ele saiu aí de madrugada, ele e a Camila, para ir para fazer essa viagem de férias aí, né? Então nós vamos sentir falta dele as duas semanas, mas o Serginho está aqui para fazer a vez do Rodrigo. Só não gosta de falar muito, né? Mas pelo menos um bom dia você pode dar aí, né, Serginho? Sim. Bom dia a todos a rádio, ouvintes, né? E um excelente domingo para todos nós. Tá aí, tá vendo? Isso, e a nossa prece de abertura hoje aqui é com a Sônia do Jefa. Aliante, qual vai ser? Já coloquei aqui, o Paulinho. Será que tá dando crepe aí? Já faz meia hora que tá tocando essa prece aqui. Agora há pouco nós olhamos se estava tudo certo. Estava tudo certo. Então vamos fazer o seguinte. A doutora Aniette faz a prece de abertura até o Paulinho acertar aqui as coisas. Elevamos o nosso pensamento à prática do bem em sintonia com os corações. Sentir o bem é olhar ao alto, muito acima das nuvens, mas é ver dentro do seu coração, na sua mais sutil profundidade, o mundo interior, que vamos sentir a presença de uma essência divina em Deus, que habita em nós. como partícula do bem. Podemos sentir que o bem ainda predomina em tudo. O bem, uma centelha de luz, que na sua supremacia, a luz do amor, que vai sensibilizando, que vai manifestando, que vai criando, que envolve Deus dentro de nós. Sentir o bem é sentir a presença divina. Sentir o bem é ver no outro a presença divina. Você reconhece o bem. Você estuda o bem, fala no bem. Mas quando você para e sente o bem dentro de você, você chegará na sua essência. Então, onde você estiver, no seu trabalho, no seu estudo, nos seus afazeres, num leito de um hospital, muitas vezes em situações que necessitem dessa luz do bem, sinta, essa luz do bem está dentro de você. Essa luz, que quanto mais nós sentimos a presença de Deus, ela se expande em amor. É sentir a presença divina. Então, a todos agora, recebam as bênçãos do bem para um dia, para o dia de hoje. Aqui, agora, onde você estiver, todo o nosso carinho para que você se fortaleça para as tarefas diárias, para que você se fortaleça para cumprir a sua missão existencial. Que você receba todo o bem para o seu corpo físico, para a sua mente, para a sua alma poder se sentir em paz. Paz com a divina presença, um grande dia. Paz com Deus será sempre um dia muito especial. Que assim seja. Tema do dia. O tema do dia de hoje é medicina natural. E nós estamos aqui com a doutora Aniette Castro Roma, que é endocrinologista e também é estudiosa da fitoterapia, da alopatia. Como é que se diz? Da homeopatia. Homeopatia. E nós estamos aqui também com o Gilson Giambelli, é fitoterapeuta. Isso. Você é de São Paulo, Gilson? Sou de São Paulo. São Paulo. Então está aqui visitando. Deixa ele falar de novo, que estava sem o microfone. Bom dia a todos. Né? Eu moro em São Paulo, mas eu sou catarinense. Catarinense. Opa, que cidade, Catarina. Eu sou de Ceará, pertinho de Chapecó. Opa! Lá onde houve, o desastre com o avião, né? Quer dizer, com o pessoal de lá, né? Mas, Aniette, o que, que nós podemos falar sobre a medicina natural? A gente vê, nós temos lá a farmácia comunitária, lá na Vila Ema. Eu fico assustado de ver pessoas que vêm com as receitas, com 10, 12 remédios diferentes, pessoas que trazem um monte de receita para ele. É natural tomar tanto remédio assim? Eu agora não sei se você vai fugir da ética médica, né, de criticar, né? Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Obrigada, Gilson, por você estar aqui com a gente hoje. É um amigo que traz para a gente importante conhecimento para o nosso crescer. Né? Também vou aprender muito com ele. Né? Nós o convidamos para aprender um pouco com ele. Bom dia, amigos todos. Estamos aqui com essa oportunidade bacana de falar de uma medicina natural. Mas, Rui, você fala das pessoas que tomam tantos remédios. Vamos seguir a doutrina que diz para nós: cuidarmos da matéria, cuidarmos da mente, cuidarmos do espírito. Então, precisa haver conhecimento do que usar, que tipo de remédio usar. E avaliar muito bem a necessidade de cada um. A gente sente que não é porque é planta que deve ser usada indiscriminadamente. Sim. Tem que ter alguém que indique, alguém que conheça e que saiba. Também, e o remédio de alopatia também tem os seus benefícios, tem a sua contribuição. A medicina tem evoluído muito no conhecimento para poder dar a cada um conforto. mas eu sinto que a sutileza do tratamento natural ainda é um tratamento mais sutil, mais delicado, que vai trabalhar muito mais na causa do sofrimento, na causa da doença, do que no sofrimento em si. Né, já temos essa grande possibilidade. Agora, o tratamento de alopatia, ele cuida, que são os remédios que todos pegam tanto na farmácia, e que eu também faço doação para a farmácia, para ajudá-los, já vai trabalhar muito mais o sofrimento nas consequências, nos defeitos que já estão instalados. Assim, mas temos também a medicina natural, que também vai amenizar, diminuir e até curar, vamos dizer assim, os sofrimentos do físico. Então, como a gente sempre fala, Rui, cada caso é um caso. É um caso. É porque nós vimos aí que você fala também em homeopatia, e o Hahnemann, que foi praticamente o criador da homeopatia, ele também contribui muito dentro da nossa doutrina espírita, né? Ele tem várias mensagens maravilhosas que nos traz através da doutrina. Mas dizem que a homeopatia é aquilo que vamos dizer, a cura é demorada. Por isso que tem muitos que preferem tomar remédio alopático, porque já tomou, já sara, né? E a homeopatia, ela é devagar. É isso mesmo? É isso mesmo. Hahnemann é considerado o apóstolo da medicina, né? Apóstolo da saúde. É um trabalho muito bonito que ele deixou para a gente em meados de 1800. Mas a gente tem que sentir que o tratamento, cada caso é um caso. E às vezes você precisa de um remédio mais forte. Às vezes, Jorge, a gente... Rui, a gente precisa de um ortopedista para serrar o osso, colar o osso, botar prego, pino e parafuso. Não é isso? Então, a medicina natural vem contribuir para a gente com tudo, né? Mas é a necessidade de um tratamento para cada caso. Você vê a situação de cada um e o que ele precisa. É porque eu fui criado com o remédio do mato, como a gente dizia lá na nossa região, né? E eu só fui conhecer um médico com 23 anos. E era curado sempre pelo meu pai, gostava muito de mexer com ervas. Então eu lembro, só não estou vendo aqui. E o Gilson trouxe uma série de pois ele conta pra ervas. Gente. Pois ele conta o que é isso. Só não vi ele trazer, não vi ele com eucalipto. Isso aí só tem utilidade para tudo, né, Gilson? Na verdade é assim, né? Quando a gente pensa em medicamento, né? Eu sempre falo, né? O medicamento tem sempre efeito colateral, né? Não que planta não tenha, né? A gente sempre tem que tomar muito cuidado, né? Quando a gente pensa em utilização de plantas, né? Que às vezes a gente tem plantas que são muito tóxicas, muito venenosas, né? A gente tem os piores venenos e os melhores remédios na natureza, né? Não quero dizer que hoje a gente tem muita carência de pesquisa científica, né? E a gente realmente tem, nos últimos anos, né, a gente tem comprovação científica de que tem muita planta que realmente funciona. E a gente tem que ter, ao mesmo tempo, né, muita planta que tem que ter muito cuidado. Às vezes as pessoas não sabem, né, na utilização, e aí pode correr algum risco em relação à saúde, né? Então a gente tem sempre o cuidado de ter uma comprovação mesmo científica. Hoje em dia a gente sabe tanto da questão das plantas, né? Porque as plantas têm substâncias, né? E o medicamento tem substância, né? Então muitas vezes eu até falo para as pessoas, né? A gente não tem muita diferença entre um medicamento e uma planta. Não é porque é natural que vai curar, né? Porque é natural também tem veneno. Sim. Mas a rigor a gente tem menos efeitos colaterais do que quando se tem medicamento, porque a gente tem um conjunto de substâncias, né, que às vezes tem substâncias que são ativas mesmo, quer dizer, vão provocar alguma alteração dentro do nosso organismo, e a gente vai ter substâncias também que elas são inertes para a gente, não faz efeito, mas elas controlam muito a velocidade de entrada no organismo, né, e a velocidade de saída também do organismo. Esse conjunto de substâncias, às vezes, elas que determinam uma determinada ação dentro do organismo, né? E às vezes a gente tem a impressão que as pessoas sempre dizem, né? Ah, fitoterapia não funciona, né? Bom, eu sempre digo assim, né? Se a gente escolher a planta correta, né, que tem a substância correta e faz uma utilização correta, né, e aí quando falo fazer uma utilização correta, é a quantidade de erva que você vai usar para fazer o chá, é a planta que foi colhida de forma correta, plantada de forma correta, foi secada, né, se foi seca, né, de forma correta. Então a gente tem um N fatores, né, e cuidados que a gente tem que ter para fazer um chazinho, né? E aí você está, não sei se os nossos ouvintes estão vendo, que nós temos aí com uma série de ervas aqui. Não, porque hoje nós não estamos com o Facebook Live, claro, hoje tá. Só está no áudio, né? Hoje é só está na rádio online. Só na rádio. É porque nós estamos aqui com uma série de ervas aqui em cima da mesa, né? Então a gente está vendo aí, eu conheço muito pouco das ervas. Eu só sei que tem essa aqui mais para colocar em comida. Ah, mas é porque às vezes a gente tem. Eu até trouxe, né? Não trouxe eucalipto, né? Só para imaginar essa aqui, minha plantaçãozinha, um pouco da minha plantaçãozinha em cima de uma laje da escola, né? Lá em São Paulo. Então, eucalipto não tem jeito, não dá para plantar na laje, porque é muito alto, né? Não, mas aqui a gente tem, na verdade, assim, a gente muitas vezes a gente pensa em erva só para tempero, né? Realmente essas ervas aqui, quase todas elas são bem aromáticas, né? Mas a gente tem, vamos pensar no tempero, no manjericão, né? As pessoas não fazem ideia que o manjericão, quando a gente coloca uma erva na nossa comida, a gente não é fazendo uso de planta medicinal. Porque não, é chamada de planta aromática, mas ela tem substância. E a pena é que muitas vezes as plantas aromáticas elas têm óleo essencial. E ele é volátil, ele vai embora. Então as pessoas colocam no início do cozido, né? O manjericão fica muito bom no frango, né? Em qualquer coisa fica bom, né? Até fazer uma saladinha, né? Esses dias eu preparei eu tenho uma pequena hortinha, né, no alto da escola, na laje, né? Em cima de pallet, em balde e assim por diante, né? Porque em São Paulo a gente não tem terra igual o interior, né? Tem terra, mas a terra está coberta de cimento, né? Aí a gente tem que cavocar, né, quem tatu e buscar lá para colocar lá para cima, né? Aí eu coloquei um pouco de manjericão junto com a folha de alface, né? Aí minha esposa falou assim, pô, mas essa alface tem um gosto diferente. Eu falei, é claro que tem um gosto diferente, né? Tem gosto de manjericão, né? Mas se a gente pensa em manjericão, é uma planta bastante digestiva, né? Digestiva para gases. E uma coisa que muitas pessoas não sabem, né? Ele pode ser usado quando as mulheres estiverem amamentando e tem pouco leite, né? É claro que a gente tem que corrigir a quantidade de água que toma, a quantidade de comida que está comendo e tipo de comida, né? Mas se a gente fizer um uso de manjericão, o manjericão ajuda a aumentar até a quantidade de leite. Ele ajuda a aumentar a quantidade de leite. Eu só disse que era cerveja que faz aumentar. Não, na verdade, o manjericão ele ajuda. Tem várias plantas, né, que ajudam a aumentar o leite, né? Por exemplo, a erva doce. Então, mas o eucalipto, eu lembro quando a gente estava naquele estado com gripe, nariz entupido, com os olhos tudo cheio de ramela, como dizia naquela época, né? Meu pai falava, vamos tomar um banho de eucalipto, era de broto de eucalipto. Então, tomava um banho naquele broto de eucalipto na cabeça, e falava, agora você vai deitar, vai ficar bem coberto, vai suar, e no outro dia a gente não tinha nada. Isso é verdade. O eucalipto, ele na verdade, não só como banho, como tomar também, ou fazer inalação, né? Porque o eucalipto tem óleo essencial, né? E o óleo essencial do eucalipto é broncodilatador. Então ele realmente tem um efeito sobre o pulmão e você acaba melhorando. E lembrar mesmo, no caso do teu pai, né? Ele fazia banho, né? Provavelmente tinha um método lá correto de fazer a extração da substância. Aí dá o banho, o óleo essencial, ele penetra pela pele. A gente tem várias substâncias que não penetram de jeito nenhum pela pele. Mas tem algumas que são absorvidas via pele, né? Ah, o eucalipto é uma delas. É, o eucalipto é óleo essencial. Ele tem óleo essencial, né? É óleo essencial. É porque tem eu quando ia para a minha cidade, como lá em São Paulo, passava ali perto de Limeira, mas tinha um eucalipto perfumado, que coisa deliciosa que era você passar ali, aquele perfume de eucalipto. Esse também era bom, esse eucalipto perfumado? Aqui no Brasil tem várias espécies, né? A gente usa mais o eucalipto glóbulos, né? Aquele chamado, né? Que ele tem uma folha mais esbranquiçada, mais arredondada, e tem o outro que é o citrodora. O citrodora a gente vai lembrar sempre em desinfetante, né? Aquele cheiro de desinfetante. O outro é mais aromático, né? Talvez tinha até esse, né? Mas tem vários tipos de eucaliptos, né? A gente não conhece... E que é uma árvore estrangeira, né? Isso, a gente chama que é uma árvore exótica, né? Exótica. Ela vem de fora, né? Não é daqui, é. Foi aqui, se aclimatou aqui, né? Mas ela é uma vara de fora. Da Austrália? É da Austrália. Mas vamos lá. Só para falar aqui, algumas pessoas entraram aqui. A Elza está dando um bom dia a todos. A Elza do Anjo Ismael. Também a Ludmilla de Jacareí. Nós encontramos ela ontem lá em Jacareí com o Hélio. Né? Só para lembrar, hoje está acontecendo lá o encontro, o 14º encontro de Jacareí. Quem mora aí em Jacareí, atenção, daqui a pouco, a partir das 9h30, 10 horas da manhã, teremos lá a palestra com a doutora Mônica de Medeiros e a Margarete Acra também cantando. A doutora Mônica vai falar sobre ufologia e espiritismo, né? Há muitas moradas na casa do pai, vale a pena. As pessoas sempre têm perguntado para mim quando é que a doutora Mônica aparecia na região. Então ela está hoje lá em Jacareí. Só dá um pulinho lá, que vale a pena ouvi-la, né? Participar dessa palestra. É um seminário, vai começar a partir das 9h30, vai até meio-dia, ela falando sobre ufologia, né? A doutora Mônica, que é lá da Casa do Consolador em São Paulo, ela é presidente da casa, ela e a Margarete, as duas, né, estão na direção da casa, e estão hoje aí em Jacareí, e o dia todo, hoje é o último dia do encontro lá em Jacareí, o dia todo teremos palestras lá interessantíssimas em Jacareí. O Carlos também entrou aqui, deu um alô, deu um bom dia, dando boa viagem ao Rodrigo. O Rodrigo também entrou, disse que está na escuta. Um abraço para todos e um bom programa. Mas né? Como é que está no avião? Com certeza deve estar na sala de embarque, né? Antes de entrar no avião. Por isso que ele mandou um recado aqui para nós. A Bia Porto também está mandando um bom dia. Bom dia, excelente. Ela vai, diz que vai escutar o programa depois, porque ela está... Hoje ela é monitora lá no curso de psicoterapia reencarnacionista, dando boa viagem ao Rodrigo, diz que ama tratamento com ervas, ela já esteve aqui falando sobre ervas conosco também. O Carlos também, Krejacik. Os produtos homeopáticos, ele está fazendo uma pergunta aqui, Gilson. Os produtos homeopáticos agiriam mais no perispírito, doutora Aniette e Gilson? Vocês acham que produto homeopático tinha mais possibilidade... Que quando nós falamos de cura espiritual, por exemplo, a cura espiritual vai direto no duplo etéreo e no perispírito. A cura espiritual é de lá para cá. Aí depois que ela chega no corpo, né? Primeiro no perispírito e duplo etéreo para depois chegar no corpo. Será que com tratamento homeopático, por ele ser natural, ou essa ação também aconteceria mais no nosso corpo astral, digamos assim? Então, a homeopatia... No trabalho de Hahnemann, ele faz as centesimais, as diluições do material que ele usa para fazer. Digamos, uma planta, ele vai usar, então, a diluição. Então, a gente diz que a diluição de Hahnemann, um dos postulados dele é que a cura é de dentro para fora e de cima para baixo. Uhum. Né? Então, a gente sabe disso. Se é de dentro para fora, nós vamos trabalhar os corpos sutis. Uhum. Então, dos corpos sutis para o físico. Agora, Hahnemann, muita gente toma homeopatia e sabe que o médico escreve CH e um número. CH, um número. Então, o CH até 13, ele tem material farmacológico e ele vai atuar no corpo físico. Principalmente no corpo físico. Principalmente. Quanto maior a diluição, ele vai atingir a mente. Então, Hahnemann, ele descreve que os remédios... O grande boom de Hahnemann em 1800, em meados de 1800, foi dizer que precisamos tratar a mente. Que o que é a mente? Os nossos corpos sutis. Então, ele já dizia que a doença não é só propriedade do físico. Que a doença também está no nosso corpo sutil. Então, ele diz, temos que tratar a alma. E é verdade, são os nossos corpos sutis. Então, a partir disso, uma diluição acima de 13 já estará tendo uma ação, como o Hahnemann chama, na mente, nos estados emocionais, nos estados, nas perturbações mentais. Então, a partir disso, nós temos, então, um entendimento da doutrina que estamos trabalhando os corpos sutis. Certo? Muito legal. Certo? Respondi. Mas o Gilson faz parte da doutrina espírita? Na verdade, eu conheço alguma coisa, né? Mas a gente dá aula lá em São Paulo, né? A gente tem bastante gente espírita, né? E aí eu já dei muito curso, né, para o pessoal espírita, dentro do centro espírita. Então, né, eu conheço alguma coisa, não conheço. Não sou grande conhecedor assim, né? O importante é, tanto fazendo bem, né, trabalhando para o próximo, né? Isso que a doutrina espírita sempre nos ensina, né? Aí, na verdade, eu acho que a gente sempre tem eu tenho vindo uma tradição no sul, né? A gente tem as pessoas são muito católicas, né? Então, e eu sempre digo para as pessoas, né? Para mim, às vezes é um pouco, tem uma linguagem que eu não me acostumei desde criança, né? Então, a gente acaba ouvindo, às vezes tem umas coisas diferentes, mas é a questão do respeito, né? A gente pode conviver tanto com o espírita, mas tanto com o católico. Mas respeito, né? Isso, é o respeito. Cada um tem o seu conhecimento, né? É. E por mais que a gente, às vezes, a gente goste daquilo, né? E nem sempre a gente consegue dizer, ó, puxa, realmente sou espírita, né? Na verdade. Nessa pergunta que o ouvinte fez pra gente, o amigo, como é o nome dele? Que fez, Carlos. O Carlos. Na fitoterapia, a gente sabe que a indicação é para o sofrimento do corpo, o sofrimento ali, mas também tem os benefícios para os estados emocionais, não é isso? Então estaremos trabalhando na profundidade da pessoa, não é isso? Sim. Na verdade, assim, quando a gente fala de homeopatia, por exemplo, a gente trabalha com os três reinos, né? Trabalha com o reino mineral, trabalha com o reino vegetal e trabalha também com o reino animal. Então você tem os três reinos sendo utilizados. Quando você vai utilizar uma planta, né? Como a doutora estava falando, né, no início você tem a substância, depois as diluições vão tirando a substância, vão dando a energia da planta, né, que dentro da homeopatia o pessoal também fala de memória, né? Hoje quando a gente vai para o YouTube, a gente coloca lá memória das águas, né, daquele trabalho do japonês, né, que colocava uma frase na água, uma palavra na água, e a água tinha uma molécula diferente, né? Então a gente tem uma reordenação da energia daquela planta, daquela água, né? A mesma coisa acontece com as plantas, né? Quando a gente coloca em contato com a água e a molécula, ela cria uma memória. E essa memória depois ela vai atuar, seja no corpo mais sutil ou no corpo mais físico, né? Aí tem a questão do... Quem é especialista em homeopatia sabe, né? Então as diluições menores, maiores, né? A gente vai tendo diluições cada vez maiores que vão trabalhando cada vez mais longe, até inclusive do próprio corpo humano. Do próprio indivíduo que troma, né? Quer dizer, você vai ajudando a tratar, inclusive, o próprio ambiente que aquele ser humano vive, né? Porque você vai trabalhar em corpos mais sutis, né? Mais longe, né? Do corpo da pessoa. A Elza também está fazendo uma pergunta aqui. Nós estávamos falando de tratamento, aquela hora que o Gilson e o Rui estavam ali falando sobre o que é bom para isso ou para aquilo, ela está perguntando aqui para dar uma dica para ela para artrose. Quem tem artrose, que tipo de remédio natural deveria tomar? Eu gosto, tem várias plantas que ajudam muito, né, em artrose. Né? Artrose é um processo degenerativo, e lembrar que a gente não consegue regenerar, mas a gente consegue tratar no sentido de ajudar a diminuir a dor e começar a viver um pouco, de uma forma um pouco melhor, né? Melhorar um pouco a qualidade de vida. A gente tem duas ervas que eu gosto muito, né, porque não vai dar problema de estômago, né? A gente tem vários fitoterápicos que também atuam, que são muito parecidos com anti-inflamatório de farmácia, e tem alguns que não. A gente tem uma que já tem até medicamento, né, chamado Acheflam, uma pomada, da Cordia verbenacea, é uma planta chamada erva baleeira. A erva baleeira dá muito no litoral. E a gente tem muito, o pessoal conhece como Maria Preta, salicina, né? É uma planta que dá tranquilamente aqui em São Paulo, né? Ela produz tranquilamente. E é uma planta que tem um poder, ela tem óleo essencial também, chamado alfa-humuleno, né? Que é uma substância que tira muito a dor, é impressionante. Então ela pode tanto fazer o chá para tomar e tanto o chá para passar naquele local. E a gente tem uma que vem de fora, que é a unha de gato, né? Ela vem da região da Amazônia. Inclusive até a unha de gato tem que tomar muito cuidado, né? Porque o pessoal acha que é a unha de gato que vem do muro, né? Aqui a gente tem uma planta que ela dá nos muros, as pessoas conhecem como unha de gato. Nome é popular, mas ela se chama Ficus pumila, é uma planta altamente tóxica. Tem que tomar muito cuidado. É uma planta que vem de fora, então não tem aqui em muro. Se alguém diz, na minha casa tem unha de gato, não toma porque é venenosa. E é uma planta que vem da Amazônia, então é, geralmente é ou colhida aqui no Brasil ou colhida de fora, ainda mais no Peru, né? Então ela pode ser importada e aí se usa a casca dela, né? Parece, quando a gente vai comprar, parece uma massinha, eu brinco que é uma massinha japonesa, né? Tudo fiapinho, né? Porque o pessoal rasura a erva, né? Rasura o cipó. E você pode fazer, ela pode fazer o chá também. E é muito legal porque a unha de gato, ela tem, é, ela aumenta a imunidade também. Então, no caso de doenças reumáticas, ela atua muito bem. Então, pode ser feito um chá para passar no local, ela pode fazer uma compressa, pode fazer o chá para lavar o local, ela pode fazer uma extração com álcool, por exemplo, se ela souber, né? E aí ela passa no local. E ela pode tomar também o chá. Que aí ajuda bastante. E nas casas que vendem remédio fitoterápico, encontra? Encontra, geralmente você encontra. Eu não sei, não conheço muito aqui em São José, né? Mas em São Paulo a gente sempre tem. É fácil de encontrar, não é difícil não. Certo. Chega lá e diz que está com esse problema, no caso, né? Ah, meu problema é a artrose. Qual que é o remédio bom para artrose natural, né? A pessoa sempre tem, né? Às vezes tem outras ervas que o pessoal também indica, né? A gente conhece a garota do diabo, a semente de sucupira, né? Então tem várias, diversas, né? Embora essas últimas duas que eu citei, né? Que nem a sucupira e a garota do diabo, elas têm uma atuação, porque a gente tem... É, toda vez que a gente pensa num fitoterápico atuando no corpo, a gente vai pensar assim, ele vai fazer alguma modificação no nosso corpo, que pode ser, por exemplo, estimular, pode ser inibir. Então, no caso da garra do diabo e da sucupira, são duas plantas que elas desativam duas enzimas, né, que é a COX, né? A COX-1, COX-2. Só que essas duas enzimas, uma delas é protetora. Ela tem uma proteção do estômago, né? A COX-1, ela vai produzir depois uma substância chamada prostaglandina, que é uma proteção do estômago, prostaglandina E, né? E quando desarma as duas, ela acaba tirando a proteção do estômago. Então, tem que tomar mais cuidado, que nem a sucupira e a garra do diabo. Pessoas que têm problemas de estômago, têm gastrite, úlcera, não podem nem pensar em tomar, né? É. Mas a Aniette gostaria também, de complementar. É bastante interessante entender. Ele falou em várias plantas fitoterápicos para artrose. Por que isso? Porque cada pessoa tem uma história diferente com aquela dor, com aquela doença. Então, nós temos que conhecer a pessoa, saber a história dela, a dor. Então, não basta chegar só numa loja de plantas e falar, se tenho isso, que planta eu uso? Né? Então, ele mesmo citou várias. E é bastante interessante, a gente já, você citou no Hahnemann, eu vou citar lá embaixo Paracelso, em 1400 e pouco, quando ele diz que ele começou a destilar a rosa, a flor, para ajudar no tratamento das pessoas. Então, a história da humanidade buscando, né, esse remédio. Mas eu digo que bem atual tem o Dr. Bach com os florais. E aí o Dr. Bach diz bem isso, que vamos buscar a história de cada um e o que está gerando aquilo na alma. Então, qual é o do que o perispírito está impregnado? E nessa impregnação dos corpos sutis, a artrose, o que tem na artrose? Muito sofrimento, a história de sofrimento, a história de estar impregnando dentro dela as energias negativas que ela viveu, ou que aí ela ainda está vivendo. Então, há necessidade de mudar essa situação dessa pessoa para que, então, o físico dela possa também resgatar o seu estado integral de saúde, porque senão não resgata, entende? Nos florais, a gente tem o willow, que é muito indicado para artrose. Olha para você ver a história, que interessante. O willow é uma planta, é uma árvore, que o que ela vai fazer? Ela tem uma flor que é capaz de devolver para a articulação os movimentos mais leve. Mas a partir do momento que a mente da pessoa fica mais positiva, ela consegue isso. Então, ela vai conseguir isso. Então, com os fitoterápicos, você vai atuar modificando aquela história, aquela memória de doença. Já vai modificando. Mas a pessoa precisa mudar também seus hábitos mentais. Começar a se reorganizar, ser mais positiva, porque assim ela vai resgatar num todo, na mente. Ou ela vai usar uma homeopatia numa potência de diluição muito alta, para ela poder conseguir isso. Então você vê que é complexo, é um conjunto de situações. Agora, se você vê, o willow é uma planta interessante, que o Dr. Bach foi descobrir. Na casca dessa árvore é de onde sai o AS, o ácido acetilsalicílico. Quantos tomam AS? Muita gente. Eu mesmo tomo. Você toma, olha lá, viu? O AS, o ácido acetilsalicílico, sai da casca dessa árvore. Então, você vê que a medicina busca, sim, em todos os lugares. E o AS, a princípio, ele foi um remédio altamente indicado para quem tinha artrose. Artrose, artrite, ele era indicado um remédio para artrite. Até que se descobriu que ele fazia uns rombos no estômago, porque o Gilson acabou de falar, porque quem tem sensibilidade às enzimas, não, quem tem gastrite, jamais vai poder tomar o fitoterápico. E também o Willow, então ele vai numa diluição muito sensível para que não pegue o estômago. O ácido acetilsalicílico é esse remedinho que vai ser buscado. Então o Dr. Bá estudou a flor e a medicina estudou a casca. É bem interessante. E hoje todo mundo toma o AS, mas em doses bem pequenininhas. Você toma AS infantil, não é isso? É infantil. Então, assim, os idosos tomam AS infantil, que melhora a viscosidade do sangue. Mas ele é altamente indicado para essa situação de artrose. Só que não deve ser tomado, porque senão agride o estômago. Então, você vê de onde que vem tudo a medicina? Mas não dá para estragar o AS lá na artrose da pessoa também, né? Podia dar um jeito, né? É, né? Pegava o comprimido e estragava ao invés de tomar. Né? Olha, um dia... Isso aí, um dia, pelo amor de Deus, tá acabando com os dois profissionais que estão aqui, né? Esse palpite meu. É, na verdade, a gente vai ter sempre a coisa, a rota metabólica, né? É, você usa o tópico, né? Você não tem absorção, né? Uhum. Então, é por isso que às vezes a gente toma algum medicamento via oral, outros medicamentos é via tópica, outros medicamentos é via intramuscular, né? Quando o pessoal faz injeção, e às vezes é endovenoso, né? Depende muito do tipo de substância, a gente vai ter a forma de utilização. É óbvio que a gente, em fitoterapia, a gente não pode extrair substância e colocar na veia, né? Porque a gente não tem nem autorização para isso, né? Mas tem algumas substâncias que tem, como a erva baleira, ela tem o óleo essencial, né? A pessoa pode fazer o chá e colocar sobre o local, fazer uma compressa, aí sim, você tem a absorção da substância, vai atuar. É óbvio que, assim, quando tem uma degeneração do osso, né? A gente vai ter que ter sempre um trabalho depois de manutenção, né? Para que não degenere mais, para que não aumente tanto a dor, que controle a dor, porque não tem mais a gente não consegue com a substância, mesmo que seja um ácido acetilsalicílico, né? Você não consegue regenerar o osso. Uhum. Então, sempre vem a coisa que a doutora fala, né? A coisa da prevenção. Às vezes a gente não tem um estilo de vida que mantenha, né, a articulação saudável. Às vezes a pessoa faz um exercício que é, ou, desculpa, uma atividade, um trabalho que tem muito impacto, que tem força muito a articulação, acaba machucando a articulação, né? A gente vê, por exemplo, jogadores de futebol, a gente vê pessoas que jogam basquete, vôlei, né? Que geralmente tem aquele trabalho... Muito, força muito o joelho. Isso, força muito, depois acaba degenerando, né? Quando degenerou, a gente lembra, por exemplo, a Joanete, né? Dá muito em mulheres, não é que não dá em homens, né? Mas por que dá mais na mulher? Porque a mulher usa muito salto, né? Então fica muito em cima do dedão, do pé, né? Tá vendo? E aí acaba degenerando. A gente fala aqui da quantidade de sapatos que as mulheres compram, 50, 60 pares de sapatos, tudo com um salto desse tamanho. Piscando pelo gigante. É. Aí, a gente que não... Nada contra, né? Uhum. Mas pode, se usar muito, pode ter um preço a pagar. Estão vendo aí vocês, tá vendo, né, doutora Aniette? Conselho. Hoje eu tenho, hoje também. Uhum. Vamos para o nosso negócio. São 8 horas e 36, já estamos estourando aqui. Está faltando a pergunta o para tempo. O nosso vídeo. Isso. A pergunta que nós queríamos colocar aqui é mais ou menos parecida com a que o Carlos fez aqui hoje. É, se a medicina natural, ela pode, como é que se diz assim, que a gente queria colocar, se a medicina natural, ela pode ajudar também na nossa parte espiritual. Tá bom assim, doutora Aniette? Essa pergunta sem responder. A medicina natural pode ajudar com mais facilidade bonita. A parte espiritual. Pode, né? Pode. Eu achei linda a pergunta. Vamos ver o que o pessoal vai responder, né? Achei lindo. Isso, nós vamos para o nosso intervalo, mandando, ó, tem um monte de pergunta aqui já, mas vou deixar para depois do intervalo. Mandando um alô aqui para o nosso irmão Araquém, que está lá em Budas Artes, ouvindo o nosso programa, em Cotia também. É, ele que está mandando um recadinho aqui, que o Viveiro de Luz, que é o local lá que ele trabalha, que é um centro espírita de cura, viu, doutor Aniette? É um centro espírita de cura lá em Cotia. Nós já fomos com o grupo Castelão cantar lá já. É, dia 1º de julho eles vão fazer uma festa junina lá, para poder ajudar, né, as obras lá do centro. É um convite de R$5,00. Né, que fica, é Via das Magnólias 353, Travessa da Estrada do Embu, vai ser lá. Um grande abraço para quem, que é um trabalhador, assim, muito ativo nessa parte de curas espirituais, tanto lá no Viveiro de Luz, como também aqui na Casa da Marcela, às quartas-feiras, ele vem de lá de Embu, para trabalhar aqui na Casa da Marcela. Eu quero mandar um abraço para minha sobrinha lá, Helena e Fabiane, que a família inteira está ouvindo o nosso programa, viu, Jorge? Amanda, Fabiane, um bom dia para vocês aí de nossa querida cidade de Leme. Tem algumas pessoas aqui reclamando, viu, Serginho, que não está passando no Facebook. Aí eu estou falando que hoje só está no ar, só está no programa, na rádio online. Hoje nós estamos sem um Facebook Live, que o Rodrigo levou todo o equipamento para o Peru. Falou que vai filmar lá em Machu Picchu lá. Aí vai passar o Facebook direto de lá só, né? É nada, porque senão a gente ia ficar muito perdido. Se a gente tinha que colocar a rádio no ar, aí botava aqui para cuidar dessas coisas ainda, a gente fica perdidão. Mas aí o Rodrigo vai ficar essa semana e a outra fora. Na outra semana a gente reata novamente com o Facebook Live, né? Mostrando aqui. O nosso estúdio, né? A gente conversando aqui. Só para as pessoas que estão na rádio pensando que não está pegando, não. É, o problema é nós, pessoal mesmo, não é problema dos equipamentos, não. Vamos lá para o nosso intervalo comercial com a música que eu falei que a Margarete Acre e a doutora Mônica estão lá em Jacareí agora, cedo, lá na Rua Campos Salles, 289, no Centro Espírita Paula Ortiz, no 14º Encontro do Espiritismo Jacareí. Então nós vamos colocar aqui a Margarete Ácula com a oração de São Francisco para falar de natural, coisas da natureza. São Francisco gostava dessas coisas, né? Natureza, animais, de plantas, animais, né? E tudo. É. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Thank you. basta que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Oh, Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. Esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos aqui com a doutora Aniette Castro Roma, que é endocrinologista e também é estudiosa da medicina natural. E nós estamos com o Gilson Giambelli, que é de São Paulo, que é um fitoterapeuta. Aniette, quer dizer, deixa eu fazer a pergunta dos ouvintes, senão a gente vai ficar atrasado nelas. O Carlos, novamente, ele falou assim: obrigado pelo detalhamento. É claro que ele estava fazendo aquela pergunta sobre o remédio natural, né? E o Gilson deu uma explicação aí. Ele falou: obrigado pelo detalhamento. Aqui em casa, às vezes, solicitamos a um centro no Rio de Janeiro, o André Luiz, uma receita mediúnica. O tratamento é realizado em 3 fins de semana, em um dia e horários marcados. E o médium receita homeopatia. E agora verifiquei que é abaixo de 13. Ou seja, nesse caso, é para o corpo físico. Muito bom o programa. Então, foi aquilo que vocês estavam falando, né? Aí ele notou que é abaixo de 13, lá alguma coisa que vocês falaram aí, né? E ele notou que é para o corpo físico que ele está recebendo o remédio, então. É a potencialização do remédio. Isso. Então, ele entendeu. Bacana, né? Legal. Participa. E o Bessa também, o nosso amigo Bessa também, que é tarifeiro aqui do nosso programa Vivência Espírita, lá de Campinas, ele faz a seguinte pergunta, Gilson e doutora Aniette. Os tratamentos com homeopatia ou fitoterapia podem ter algum conflito com medicamentos convencionais? Sim. Ele fala assim, é importante para o homeopata saber os medicamentos que o paciente toma para conciliar? A automedicação complementar pode ser prejudicial devido a isso? Pode, né? Sim. Quando a gente pensa em substâncias, a gente tem que tomar muito cuidado. Isso se chama interação, né? Se ele quiser depois pesquisar um pouco, né, a gente pode ter interações das mais diversas. Por exemplo, quando a gente toma, por exemplo, o pessoal toma um AS e vai dizer assim, eu estou tão estressado, vou tomar um chá de camomila. Você não imagina, né? A camomila, ela potencializa o AS. Então, quer dizer, a camomila, ela ajuda a afinar o sangue, né? Que a população conhece como afinar o sangue, né? Quer dizer, ela é um antiagregante plaquetário. Ela impede que o sangue coagule. E se a gente toma um AS, o AS potencializa o efeito dele. Então, a gente pode ter uma hemorragia, por exemplo, aumentar o risco de ter hemorragia. E a gente tem coisas mais sérias ainda, né? Por exemplo, eu conheço muito uma planta chamada erva de São João, que é o hipérico perforato. Tem que tomar muito cuidado com as ervas de São João, porque tem várias plantas. Tem umas que são tóxicas, inclusive, né? Mas essa planta é muito usada para depressão, o hipérico perforato, né? Essa planta, se tomar, por exemplo, junto com o coquetel do HIV, ela corta o efeito do coquetel do HIV. Que coisa. Então, coisa maluca. Então, a gente tem interação que a gente fala assim, de potencialização e de inibição. Sempre tem que tomar muito cuidado, né? Porque, às vezes, a pessoa toma... vamos pensar num ginkgo biloba, que hoje em dia é muito conhecido. O pessoal, às vezes, se prepara para fazer uma cirurgia com ginkgo biloba. O ginkgo biloba, ele é um antiagregante plaquetário poderoso. Aí você imagina, o médico vai fazer um corte e vai sangrar. Eu já tive casos assim, da pessoa quase se esvair em sangue, né? Ter que fazer transfusão de 7, 8 litros de sangue por, durante a cirurgia, porque a pessoa se preparou para tomar para a cirurgia com ginkgo biloba. Então tem que tomar muito cuidado, tem que saber o que está fazendo. Não dá para brincar, não. O que eu estou notando também o que eu estou notando dessa fala sua agora é o seguinte, que quem tem que prestar muita atenção é a pessoa. Por quê? Sim. Porque o fitoterapeuta, o médico natural, ele pode estar preparado para isso, mas o alopático às vezes não está preparado para isso, ele não sabe, né? É, na verdade a gente tem que ter, a gente enquanto fitoterapeuta, a gente tem que conhecer muito o medicamento, embora a gente não trabalhe, eu não trabalho com medicamento, certo. Mas eu tenho uma pós-graduação em farmacologia, então eu conheço muita ação de medicamento e a gente tem que estudar às vezes um fitoterápico, saber com o que ele interage. Porque às vezes o médico não sabe, e se eu inadvertidamente dou um fitoterápico que corta o efeito do medicamento, a pessoa pode ter problemas sérios. É. Então, por exemplo, como fitoterapeuta, você sempre, quando uma pessoa vem pedir um remédio, você questiona se ela está tomando outro, alguma coisa desse tem tipo. Tem que questionar, tem que saber. É o que não acontece, o contrário. O médico alopático, ele não pergunta que remédio fitoterápico a pessoa poderia estar tomando, né? Ele nunca vai perguntar isso. Por isso que quem tem que prestar muita atenção somos nós. Às vezes, como o Carlos está falando aqui, né? Até foi em outro contexto que ele falou, mas serve para encaixar agora. É interessante que grande parte das pessoas tomam aquele chazinho com plantas ou ervas porque é natural e não faz mal. E é um tremendo erro, às vezes, né? Sim, com certeza, né? Porque a gente pode pensar, pode citar, por exemplo, a beladona, né? A beladona é uma planta mortal, né? Se você fizer a utilização da beladona em frutinhos, né? É uma planta da Europa, mas a gente tem várias plantas beladonadas aqui. Fazer um chá, você pode matar uma pessoa. Então, é natural, mas faz mal. Então, a gente não pode ficar dizendo que é natural, posso tomar quanto quiser, que não vai fazer mal. Vai fazer mal, sim. A gente tem que tomar muito cuidado. E uma coisa que eu falo, né? A gente tem que ter uma educação na sociedade. Não é porque o médico, ele trabalha com medicamento, que ele não pode saber que tem fitoterapia que interage com medicação. Então, às vezes, o médico, mesmo que a pessoa não procure um fitoterapeuta e que oriente, o médico tem que perguntar assim, olha, está tomando algum chá? Enquanto está tomando medicamento, eu não conheço o efeito, mas é melhor você interromper, né? Porque poderia ter uma orientação do médico também, porque nós somos uma sociedade que tem muito, a pessoa tem o costume de tomar chá. As pessoas tomam muito chá. E tem interação, não tem problema. E a gente toma chá com remédio, né? Toma. Por exemplo, se eu tô meio ruim lá, eu pego um chá e um comprimido daqueles mesmo para acabar com a gente e o chá junto e tomo junto os dois. Quer dizer, se for para matar, já mata logo de uma vez, porque né, a gente não pergunta nada para ninguém. Ainda continuando para responder para o Carlos, a homeopatia, normalmente as pessoas que gostam da homeopatia ficam só na homeopatia. Então, não convém misturar a homeopatia com a alopatia. E a gente sabe que os remédios, até uma potência, que a gente já citou, de 13, ele tem farmacodinâmica, então ele tem ainda elemento farmacológico. Acima não tem mais farmacologia. É como se, quanto mais a diluição vai fazer efeito nos estados emocionais, no mental, e é bem interessante, não tem mais farmacologia, não se acha mais, é pura energia. Agora, o único remédio que eu conheço que dá para, remédio entre aspas, da natureza, que dá para associar com a alopatia são os florais de Bach. Porque só se trabalha com a frequência vibratória, só com a energia. Então ali não tem farmacologia nenhuma. E não tem agravação, que a gente chama. O problema da homeopatia, colocar junto com a alopatia, não se deve, porque a homeopatia natural, tem um processo que chama agravação. Então as pessoas podem exacerbar, aumentar os sintomas que ela não está bem, que está desagradando. Então, às vezes, ela tem um processo de agravação para depois entrar no processo de remissão. Agora, o processo de floral de Bach, não existe agravação. Aí vem a sutileza do processo. Então, a única medicação, vamos dizer, entre aspas, o único tratamento natural que pode ser associado com a alopatia são os florais de Bach. O próprio Hahnemann pede para a gente não associar nada com a homeopatia. Nada. E também eu sinto que as pessoas devem ter um certo bom senso e equilíbrio de não misturar. Que nem o senhor falou, eu tomo comprimido com chá. E tem gente que quer tomar tudo junto. E toma chá, e toma homeopatia, e toma alopatia, e vem e ainda toma floral de bar junto, né? Aí, assim, como a gente brinca e fala, meu Deus do céu, tá dando tiro para tudo quanto que é lado, né? Como assim? Não vai dar certo, né? Ela quer acertar o alvo, mas ela ainda não sabe, cadê o alvo, né? Então, como assim, meu Deus? Ela tem que ser objetiva. E tem que sentir, buscar uma pessoa que entenda, que possa conduzir o trabalho, o tratamento, né? Mas hoje eu só estava tomando chá aqui. Esse chá aqui, você recomenda? Os chazinhos passatempo, né? São os chazinhos passatempo. É porque, na verdade, assim, até a minha que fez o chá, né? Graça. A doutora aqui, ela ficou admirada, né? Porque ela tirou pegou as ervinhas aqui e fez o chá. E ela falou assim, mas não fica verde, não fica verde? Né? A gente pode imaginar assim, os chazinhos que a gente compra em caixinha, lá dentro sempre tem um amigo meu que ele diz assim, deve ter um pó de pirim-pim-pim lá dentro, né? Uhum. Porque você mal coloca o saquinho dentro de uma água quente, verte lá, parece uma sangueira, um monte de coisa, né? Então você imagina, as ervas, elas liberam substância, mas elas não liberam daquele jeito, né? Quando a gente coloca um pozinho lá dentro, então muitas vezes esses chás que se compra normalmente como chazinho, né, passatempo, ele tem um aroma artificial lá dentro, ele tem um corante artificial lá dentro, que não é igual uma erva. É melhor a gente produzir em casa ou a gente comprar uma erva de qualidade e fazer o chá. É que a gente gosta de tudo prático, né? Então, se a gente pensa, por exemplo, puxa, é tão fácil, né? Pega um pacotinho, abre lá dentro, coloca numa água quente, pronto, já está pronto, né? Porque o pessoal dá duas pingadinha lá dentro, pronto, já está ótimo. De saquinho, né? De saquinho. Aí joga o saquinho fora, já está com o chá pronto, né? A gente pode imaginar que tem alguma coisa errada aí, né? Não tem? Aqui a resposta do Carlos também, a medicina natural pode ajudar com mais facilidade as nossas curas espirituais? Fala, sim, ajuda bastante. Mas sempre devemos estar conscientes de que as nossas curas espirituais efetivas vêm sempre de nossa mudança interior, de nossa reforma íntima. Se ficarmos apenas no externo para curar o interior, não será realmente efetiva a cura. Obrigado, Carlos, aí pela resposta, né? Agora, outra coisa, Gilson, essa incompatibilidade, por exemplo, às vezes a gente confunde muito medicina natural, a gente confunde muito qualquer outro tipo de tratamento complementar com alternativo, né? A medicina natural, ela é alternativa? Quer dizer, você pode largar os outros remédios e ficar só com a medicina natural? Hoje, na verdade, sim, a visão que se tem em relação às terapias naturais é assim, ela... quando a gente fala alternativa, é alternativa em relação a quê? Seria abandonar o outro. Tem horas que a gente precisa da alopatia. Eu pego para uma pessoa com infecção, por exemplo. Eu quero matar a bactéria com fitoterapia. Vai dar encrenca. A pessoa vai morrer. Pega uma pessoa com problema sério de pulmão, por exemplo, uma asma, né? Tem uma asma ali que a pessoa está com uma obstrução já, não consegue respirar, vou começar a usar só fitoterapia, só chazinho. A gente vai precisar da alopatia, não tem um jeito. Então a gente trabalha muito com o conceito, em vez de alternativa, de complementar. Eu complemento o tratamento médico. Só que aí a gente está ainda no início, né? Porque se a gente imaginar assim, é importante que o médico tenha conhecimento, é importante que a gente tenha pesquisa científica e é importante que as pessoas tenham educação. Eu falo, por exemplo, hoje em dia a gente tem diversas plantas que são proibidas para a população comprar. A própria erva, né? Você tem, eu citei do hipérico, né? Se as pessoas forem querer comprar o hipérico, geralmente se vende uma outra erva de São João, porque o hipérico exige receita. Eu sou contra, né, que se exija a receita. Por quê? Porque a planta é perigosa. Sim, tem um monte de plantas que são perigosas. A gente tem que ter educação. A educação faz a diferença, né? Por exemplo, quando a gente fala, só para vocês imaginarem do que eu estou falando, faz alguns meses, né, eu fui para a casa do meu pai, que mora em Santa Catarina, e aí lá meus dois irmãos moram próximos. Eles têm, um tem 3 filhos e outro tem 2. E aí a menina de sete anos estava ensinando para o menino de 1 ano e pouco. Ele estava já andando, né? E aí ele foi tocar numa erva lá, né? E a menina de 7 veio e bateu na mão dele. Falou, não, veneno, mata, mata, veneno, mata. Então, assim, olha a diferença, né? Uma criança de 7 anos de idade, ela já tem conhecimento que algumas plantas, elas são perigosas, que é melhor não tocar nelas. É, a coisa do... Primeira coisa, a respeito em relação à natureza. Então, a gente não tem que queimar tudo que está perto da gente. Na verdade, a gente tem que conhecer. É o conhecimento que vai fazer diferença. Então, uma menina de 7 anos de idade, ela já aprendeu que aquela planta faz mal, ela pode brincar perto dela, ela não vai tocar nela. Então, se por acaso ela vai tocar, ela vai lavar a mão. Mas só tocar já cria problema. É, tem algumas plantas que nem o Comigo Ninguém Pode. É a planta que mais mata no Brasil. É? Aonde que ela está? Dentro de escolas, dentro da casa. Então, às vezes, uma folha que a criança alcança, ela pega e coloca na boca. E ela dá ela tem uma substância que é extremamente irritativa, né? E ela causa, assim, problemas seríssimos de cegueira, por exemplo. A pessoa é difícil de engolir. Mas se a pessoa engolir, por exemplo, ela pode ter morte tetânica. Só para você imaginar. E outra coisa, a ignorância é muito grande. Ignorância literalmente falando mesmo. Porque você vê falar sempre na planta Comigo Ninguém Pode. Como se fosse contra olho grande, contra azar, contra todas essas coisas ali. Se colocar ela como proteção dentro de casa, alguma coisa desse tipo ali. Mas dificilmente você ouve alguém falar que aquela é veneno. Ela é bem bastante tóxica. Né? Eu já tive, por exemplo, casos de uma aluna desesperada, foi porque ela levou a filha para casa da avó. A avó tinha Comigo Ninguém Pode no quintal. E ela, a criança foi, colocou a mão e colocou a mão no olho. O olho ficou enorme, quase perdeu o olho. É? Aí a desesperada, ela me ligou e disse, Gilson, tem alguma coisa? Eu falei, olha, você tem Comigo Ninguém Pode? Tem. É baixa, ela alcançou? Dá uma olhada se tem folha que foi tirada. Ela falou, realmente tem. Uma folha aqui que foi rasgada, né? Quer dizer, ela se agarrou na folha, ela tirou e passou a mão no olho. E ela quase ficou cega. Aí eu, a sorte, né, que eu conhecia, e aí eu falei pra ela, olha, leva pro hospital e já fala, tem oxalato de cálcio. O médico vai saber já o que ele vai fazer pra ajudar a neutralizar, pra tratar o ferimento. Poxa vida. Nós temos aqui a Ademir, viu? É interessante que... Pessoal que está ouvindo, na questão 693 do Livro dos Espíritos, ele fala sobre isso, sobre algumas plantas nocivas, se é permitido limitar a reprodução dessas plantas, fazer esse controle, né? E a resposta vem falando para a gente que é dado ao homem o poder de controle, principalmente se essas plantas forem nocivas aos animais e ao próprio homem. Então, para que haja o controle da reprodução dessas plantas. Mas pede também que é para a gente não abusar. Quer dizer, há um objetivo à existência dessa planta. Porém, a gente não deve, se ela é nociva, não deve facilitar a reprodução dessas plantas nocivas. Então, está lá no Livro dos Espíritos. É bacana que quem quiser constatar, pode. Eu também costumo chamar essas técnicas de técnicas integrativas, né? E o governo, nosso governo federal já é lei. É lei a permissão já de técnicas integrativas, né? Já tem cidades adotando e São José dos Campos já aprovou o uso de técnicas integrativas nas comunidades, né? E Pinda já trabalha há bastante tempo, inclusive tem horta de medicina natural, de fitoterapia para a população. Então, eu acho que é importante isso, essa integração para o tratamento das pessoas com medicina natural. Ademir, nós temos aqui o Ademir, que é nosso ouvinte assíduo. Ele quer saber mais sobre a erva São João, porque ele quer fazer uso da planta erva São João. A erva de São João, né, primeira coisa, tem que comprar pelo nome científico, né, chama Hypericum perforatum. Se você vai comprar pelo nome popular, você tem diversas plantas, toda planta que floresce no mês de junho, pronto, é a erva de São João, né? Tem essa relação. O Hypericum é difícil de comprar, né? Se ele quiser, até falo para ele que poderia usar conhecimento médico, né? Porque é o médico que prescreve. Só tem diversos cuidados que tem que fazer ao utilizar a erva de São João. Uma vez eu estava dando uma palestra para uns médicos, né? Eu fui falar um pouquinho sobre planta medicinal para uns médicos que estavam aprendendo, estavam dentro do hospital Darcy Vargas, lá em São Paulo. E aí tinha um médico que ele tinha 60 anos de medicina. E aí ele falou assim, puxa, eu acho que eu matei muita gente com prescrição, né? Porque a gente tem, o hipérico é parecido com medicamento. Então, o que ele faz? Ele desativa uma enzima chamada monoaminoxidase. Essa monoaminoxidase, também chamada, abreviada de MAO, ela desativa, né? Ela destrói a dopamina, que é um neurotransmissor de bem-estar e prazer. Então, quando a gente toma ele, tem que tomar cuidado, porque não vai aumentar a dopamina, porque senão a gente teria alucinação. Mas dá uma sensação de bem-estar, normaliza a parte toda do emocional. Ela é um estabilizador de humor. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque essa enzima, ela destrói uma substância chamada tiramina. E tiramina vem de tiros, que é tirol, que é queijo, né? Tiros é queijo, né? Então, se a pessoa, por exemplo, tomar o hipérico e consumir queijo, consumir cerveja, vinho, né? Essa substância tem grande quantidade. O que vai acontecer? Vai aumentar a produção de noradrenalina. E aí a noradrenalina aumentada vai dar um pico hipertensivo desgramado. Então as pessoas que fazem utilização do hipérico não podem tomar vinho ou cerveja e não comer queijo enquanto estiver fazendo utilização. E é uma planta também que dá fotossensibilização. Então se a pessoa, por exemplo, tomar o hipérico e for para a praia se bronzear, ela vai queimar a pele. Então, a gente tem que ter uma orientação legal. E a outra questão é assim, tem um monte de medicamentos que interagem com ela. Então, a gente tem medicamentos, a gente falou do coquetel do HIV, que ela literalmente inibe, mas a gente tem, por exemplo, a gente vai pensar nos medicamentos aí, o AS, a varfarina, a heparina, né, que são medicamentos que são anticoagulantes, ela potencializa a ação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Se estiver utilizando medicamento, tem que saber quais são os medicamentos. Então, aí, a dica é que ele busque, né, uma informação mais precisa. E até se ele quiser, eu escrevo, né, ele vai conseguir encontrar informação sobre hipérico lá no Facebook. Eu escrevo numa página de estudo de plantas medicinais. E ele vai encontrar a monografia inteira do hipérico lá, quais os medicamentos que interagem e tal, direitinho, bonitinho. Essa erva São João é aquela que dá aquelas agora, aquelas flor vermelhinha, né? Não, o hipérico ele dá uma florzinha amarela. Não, então, mas essa erva de São João não é aquela que dá... Não, aquele da florzinha vermelha é o cipó de São João. Cipó de São João. É diferente. Aquela parece um pino de boliche a flor dele. Isso. Aquele lá é o cipó de São João. É uma planta que a gente usa só em uso externo para as pessoas que têm mancha na pele, sejam elas claras ou escuras. Por exemplo, tem vitiligo. Mas tem que saber tirar a substância no princípio ativo e a gente faz a utilização em creme e em gel. Né? E será que a pessoa não confunde cipó de São João com a erva de São João? Tem muita confusão. Por exemplo, esse cipó que o senhor está citando chama Pyrostegia venusta. Pyros é fogo, então ele tem uma tege é encobrir, ele encobre, ele cresce sobre muros, árvores, isso, né? Isso. Ele dá na beirada de barrancos, né? Então ele encobre tudo com cor de fogo, ele fica bonito pra caramba, né? Então essa planta não é a que a gente usa para depressão, essa planta é usada somente em uso externo porque é tóxica, tem que tomar cuidado. Tá vendo? Aí tem uma outra que o pessoal chama de erva de São João brasileira, que é o ageratum, o pessoal chama de mentrasto, né? Ele dá uma florzinha roxa. Essa planta geralmente é a impuroterapia, né, que o pessoal faz, né? O pessoal pede hipérico, né, o cara não pode vender, ele vende esse ageratum. Esse ageratum é tóxico, ele destrói o fígado. Só para ver como que é complicado assim. É bom ele ter uma orientação, né? Uma orientação para saber qual planta ele vai comprar, onde ele vai comprar, porque senão pode ter encrenca. O Bessa entrou aqui, o Bessa lá de Campinas, e falou: ótimo programa, muito esclarecedor. Seria muito bom que o povo fosse informado e mais esclarecido. A mídia poderia divulgar mais, né? Não adianta que os médicos sejam desfavoráveis aos tratamentos complementares. Os chás, remedinhos são muito comuns. É um processo educativo e engraçado, né? Nós encaramos com tanta naturalidade o chá, o remédio natural, que quando a gente vê um especialista falando, a gente vai ficando com medo. Você percebeu? Justo vai falando, eu estou analisando o que eu andei tomando por aí. Eu tomei, né, bastante chá de canela de canela agora de manhã. E a canela? A canela é estimulante, né? Se tomar à noite, não vai dormir, né? E quem for hipertenso, também muita canela aumenta a pressão, né? É uma planta digestiva, né? Ela faz muito bem, né? Mas ela é estimulante e ela tem uma atuação sobre o sistema nervoso central, né? E, ao mesmo tempo, ela é uma planta que pode, por ser estimulante mesmo, ela acelera o batimento cardíaco, né? Pode subir a pressão. Então, pessoas que têm pressão alta têm que tomar em pequenas doses, né? Quer dizer, tomar um chazinho, tudo bem, não faz mal, mas pequenas doses, que não pode ser muito forte, ou tempero também usar em pequena quantidade. Gilson, eu tenho um problema na minha cabeça, sou inculcado com um assunto que aconteceu com um amigo meu, né? Uma pessoa muito bacana, já tinha mais de 60 anos de idade, trabalhou comigo, e ele chegou a uma época que ele parou de tomar água sozinho e só tomava água com carqueijo, entendeu? Não sei nem para que serve. Os caras inventam no meio do mato que aquilo serve para alguma coisa. Ele levava as garrafadas para o serviço de água com carquejo e tinha parado de tomar água, só tomava aquilo, falava que era a coisa mais importante na vida dele, era aquilo lá. Aí passou um tempo, ele apareceu com leucemia. Eu falei, meu Deus do céu, será que não foi aquilo que fez esse cara ficar com sangue diferente e aconteceu alguma coisa, sabe? Porque ele substituiu a água pela água, pelo aquele composto, sei lá. Não sei nem para que serve o carqueijo. A carqueja... só bota muito na cachaça, diz que é bom, né? A carqueja, imagina se a gente tivesse tomado um chazinho 6 horas da manhã de carqueja, né? Com certeza agora você vai colocar a mão assim, tava tremendo, né? Você não mal aguenta nas pernas, né? Porque a carqueja, ela é um hipoglicemiante, quer dizer, ela ajuda a baixar o açúcar no sangue de forma violenta. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Sangue, né? Ele é muito diurético, né? Eu não posso dizer para você que tenha sido certo, a carqueja. É uma cisma minha. Pode ser uma coincidência, né? Mas que tem uma atuação sobre o sangue, tem. Aí. E aí, assim, ele baixa muito a glicose no sangue, tanto que as pessoas podem até fazer o teste. Toma um chazinho de carqueja de manhã, você pode comer quando você quiser. Quando é 9 horas da manhã, você está tremendo. Aquilo lá é hipoglicemia. Da carqueja, ainda mais se for a carqueja amarga, né? Que tem a carqueja doce e a carqueja amarga. A carqueja amarga é violenta, ela baixa, é uma planta que é bastante diurética. Então vamos imaginar assim, a pessoa tem uma hipotensão, quer dizer, uma pressão baixa, né? E ela tomar carqueja, ela vai passar mal, de pressão baixa, né? Porque ela baixa muito a pressão, ela elimina muito sais minerais, né? E ao mesmo tempo baixa muito a glicose e é bastante diurética, né? Então tem que tomar muito cuidado. Ela é digestiva, tem atuação sobre o fígado, tem várias atuações, né? Eles põem junto com a bebida, né? Exatamente isso, porque melhora o fígado, né? E normalmente as pessoas diabéticas... Será que é com cachaça alguma coisa vai testar? Eles tentam fazer o... é que nem o boldo, né? Bebe, toma boldo depois para poder segurar o fígado. Agora, é interessante que a flor da carqueja, no floral de Bach, é o gorse. E sabe para quê? O que ele fortalece? A esperança. Olha que bonito. Esperança. Ele fortalece em nós a esperança. A flor da carqueja. Chama gorse. Aquele ditado então, a gente fica, né? Tem que conhecer, saber isso. O que está usando. É que tudo demais é veneno na vida da gente, né? Até a água mata. Até a água, né? Então é isso que a gente tem que saber. Não, mas eu vou te falar. Outro dia eu escorreguei porque saí do banho com o pé molhado e pisei no piso lá e escorreguei. E caí com a mão, tava com a mão roxa, com o joelho roxo, porque eu caí e fiquei toda dolorida, não quebrei nada. Aí eu fui trabalhar, aí eu falei assim, nossa, eu preciso de arnica. A arnica, pra mim, tem um efeito lindo. Aí eu falei, vou pra arnica. Aí eu falei, nossa, tem uma farmácia de homeopatia. Aí entrei e peguei logo um CH6. Falei, CH6 é algo que me ajuda muito no físico. Falei, quero arnica CH6. E fui tomando cinco bolinhas, fui tomando minhas bolinhas. Olha, em 2 dias já sumiu tudo. Sumiu o hematoma. Tem um restinho aqui, assim, meio esverdeado aqui na mão. Mas, assim, não tenho dor nenhuma, não tem nada. Tudo vai depender muito da sensibilidade de cada um. Ó, a conversa tá legal porque tem pergunta aqui uma atrás da outra, mas a gente precisa ir pro intervalo. São 9 horas e 16 minutos, já estamos estourando aqui o horário do nosso intervalo e nem percebemos. Vamos pro nosso intervalo comercial mais uma vez, com a música agora, A Força do Amor, com o grupo Roupa Nova. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Thank you.

Ele estará sempre contigo. São 9:31. Esse é o momento de Gavale. E nós gostaríamos que a Aniette e o Gilson comentassem sobre essa mensagem. Realmente a natureza é um presente, né? Quando a gente fala aí de alimentar o espírito, né? Observando a natureza, acho que eu gosto muito, porque além de você observar as cores e aquilo tudo que você consegue ver, a gente ainda tem coisas que a gente não consegue visualizar, né? A gente consegue só enxergar dentro de um laboratório, né? Então você tem uma vasta imensidão de substâncias que ainda você pode ajudar o ser humano a viver melhor, né? Então a gente tem realmente a natureza como sendo um grande presente de Deus, né? Aniette? Envolve lá no fundo da gente, do ser, mas precisa ter olhos de ver, como ele disse, ter ouvidos de ouvir. O amor é tão grande de Deus para nós que ele pôs tudo à nossa volta. Tá tudo aí, a perfeição. O amor dele é tão grande para a gente não consegue dimensionar, mas está tudo à nossa volta. A natureza, a planta, a paisagem, a água, o ar que a gente respira, está tudo aí está para a gente, né? É a gente parar um pouquinho só e tentar reconhecer a grandiosidade desse todo, a grandiosidade de Deus. Parar para reconhecer isso. Um pouquinho que a gente reconhece, a gente vê, né? Essa grandiosidade desse amor que ele põe. Por isso ele diz, e o amor dele maior ainda por nós é a imortalidade. A gente é imortal. Que coisa mais linda, né? É muito lindo. Antes de fechar, Rui, só para a gente... porque o Gilson, quando ele chegou, ele me deu aqui de presente um livro. A Cegueira e a Luz. É bem natural mesmo, né? Ele não está falando sobre remédio, não. São poesias dele mesmo, né? A autoria dele. É legal. Para adquirir esse livro, Gilson, só com você mesmo ou tem editor? Tem só comigo, eu. Só, né? Não tá na editora. Na verdade, pela editora também consegue, lá pela Scorteste, né? Uhum. Mas eu fiz uma façanha de conseguir editar um livro, né? Uhum. E geralmente a gente não tem acesso a editoras, né? Então a gente tem que pagar, né? Pra conseguir editar, né? Mas é só uma coisa prazerosa de ter feito a poesias e ter conseguido editar, né? Legal. Só para fechar aqui então o nosso momento, que a gente está falando de natureza, vamos falar aqui uma lição, né? Uma das poesias que estão aqui, né? No livro A Cegueira e a Luz, do Gilson Giambelli. Uma lição. As águas nunca sentam nas pedras para reclamar ou para duvidar se um dia alcançarão o mar, mesmo que diante delas esteja uma grande montanha imponente e postada para brigar. Pacientemente, elas desviam sem reivindicar e nem mesmo gritar. São capazes de contornar e vão despencar os desfiladeiros, superar e nas ribanceiras bater e rolar sem se estressar. Fluem pelo planalto sem estagnar. Essa é uma lição que poucos aprendem ou gostam de praticar. Né? Legal. Lindo, né? Uhum. A complacência da água. Vamos encerrando o nosso momento de Gavale aí, Paulinho. Um oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Vocês ouviram contos, histórias e mensagens. E nós estamos aqui com a nossa querida amiga, a doutora Aniette Castro Roma, e com o nosso querido companheiro que conhecemos hoje, o Gilson Giambelli, falando sobre o poder da medicina natural. Gilson, tem uma pergunta aqui. Maria da Glória, nosso ouvinte lá do Jardim Colonial, ela tem diabetes, está tomando um dente de alho com maçã batido no liquidificador toda manhã. Então ela está falando que isso é bom, isso traz algum benefício. O programa está ótimo e parabeniza os presentes que estão sendo entrevistados. Um bom dia para você, viu, Maria da Glória, e continua nos prestigiando. Dona Maria, O alho, ele é hipoglicemiante, né? Só que tem que tomar cuidado. O alho em demasia, ele vai irritar o aparelho digestório. Ele pode também comprometer as vias urinárias. E a gente tem que tomar cuidado assim, se a pessoa tiver pressão baixa, ele ajuda a normalizar a pressão e tende a baixar a pressão também. Mas um dente não é exagero, né? Então tomar cuidado de tomar, eu tomaria assim um tempo e depois pararia, tomaria um tempo e pararia, né? E tem que continuar tomando medicamento, né? Não pode parar de tomar medicamento, né? Observar sempre, teria que ficar fazendo os testes, né? Para ver se não baixa a glicemia demais, porque às vezes o médico fica desesperado, né? Porque ele vai dar um medicamento para uma pessoa, um comprimido controla a glicemia. Aí a pessoa toma o alho e um comprimido só, ele fala, poxa, baixa demais. Como é que baixa demais, né? Porque está fazendo alguma coisa ajudando, né? E a maçã tem fibra também, né? Que ajuda a controlar a glicemia também, né? Então, sempre observar, né? Se sente bem, se não sente. Compartilhar com o médico, né? Também para ver a opinião do médico junto, né? A Rosilma Pereira, Gilson, ela está falando assim. Bom dia. Tomo uma caneca de melissa antes de dormir. Interfere em algum medicamento? Um momentinho só, que tem outra aqui que falou de melissa também, que é a nossa irmã Sônia, que estará conosco aqui daqui a 2 semanas, Sônia Santos. Se possível, perguntar qual a diferença da erva cidreira e a melissa, pois fui informada há alguns anos, que as duas são calmantes, mas que a erva cidreira não pode ser administrada em quem tem pressão alta, mas que a melissa não afeta a pressão. Olha só, a Rosilma toma chá de melissa todo dia à noite, né? E a Sônia está perguntando a diferença da cidreira e da melissa, que está falando que a cidreira aumenta a pressão, mas a melissa não. Na verdade, sim, todas as, tem várias plantas. Eu conheço 4 como cidreiras, né? Tem que saber qual que ela está falando. É a primeira, né? Melissa, né? Estragou tudo. Melissa era uma cidreira. Porque assim, a gente tem a Melissa officinalis, é uma plantinha, é uma erva mesmo. Ela atinge no máximo 50 centímetros de altura. E ela é calmante. A gente tem a Lípia alba, que é essa aqui que a gente trouxe, com a florzinha aqui, ó. Essa aqui, ela vai ter, ela tem um efeito tônico sobre o sistema nervoso central. Então, ela acaba fortalecendo o sistema nervoso. Mas ela também, ela não vai mexer com a pressão. Ela também é conhecida como melissa. Uhum. Ela também é conhecida como erva cidreira. Então, a gente teria que saber qual é, né? Uhum. Eu não tomaria essa aqui para dormir, porque ela tonifica o sistema nervoso. Eu tomaria melissa officinalis. Então, pode até ser nesse sentido, né? Mas ela não mexe, eu não conheço o efeito dela sobre pressão, né? Legal. Para comentar, doutor, um pouco, as pessoas estão interessadas. O mestre Gilson vem para São José dar um curso de fitoterapia para gente, né? Eu também estou muito interessada em aprender e conviver com ele esse período, para a gente aprender mais sobre a nossa fitoterapia brasileira. Então, as pessoas também estão convidadas. A gente põe o site do programa, pode entrar em contato comigo, e mesmo tem um WhatsApp, se a gente quiser anotar, é 99797-1117. Então, é fácil passar uma mensagem no WhatsApp, que a gente passa todas as informações, que ainda não temos muito certo, mas provavelmente mês que vem ele comece a vir para São José para ensinar a gente. Vamos lá, quem então, quiser aprender. Então, Anete, quando definir o local onde vai fazer o dia e horário, aí vocês fazem um folderzinho assim. Sim, isso, e só mandar para a gente, que a gente põe aqui para os nossos ouvintes saberem. Bacana, né? Obrigada. A gente coloca acho que aqui no, é importante no, as pessoas aprenderem, se educarem, né? E ter benefícios, né? A gente tem no quintal de casa, né? Tem uma pergunta do José Magalhães aqui. José também, ele é tarefeiro aqui do programa Vivência Espírita, só que ele é tarefeiro lá nos Estados Unidos, né? O que a gente vai fazer agora? O nosso programa está 2 horas, são 2 horas antes que aqui, onde ele está, 2 ou 3, esqueci agora. Só que agora, quando nós terminarmos o programa, nós vamos enviar para ele o programa, ele vai editar e já publicar na nossa página. Então, ele faz esse trabalho para a gente lá dos Estados Unidos, né? Ele edita o programa de hoje e vai colocar. O Zé, ele é um jovem, ele está lá fazendo doutorado nos Estados Unidos. Então, é um estresse total, né? Na vida dele, assim, muito estressado, porque é correria, né? é aquele lá que ele tem bolsa, mas a bolsa só serve mesmo para ele comer, né? É tipo assim, e o resto tem que estudar o tempo todo sem parar. Então, o Zé está fazendo uma pergunta legal aqui, Gilson, ele fala assim: bom dia, amigos, né? Ótimo programa, muito esclarecedor. Gostaria de perguntar, tem algum chá que é recomendável tomar diariamente? Chá que dê energia e disposição para o dia a dia. Por isso que eu falei o que é que ele faz lá. É estudo, estudo, estudo o tempo todo e quer dizer, e sozinho, né? Tem os amigos brasileiros lá, ele é bem inteirado com o pessoal dos espíritas, né? É, lá na comunidade que é espírita, mas na realidade não tem a família, né? Não tem, tá um jovem lá enfrentando mesmo essa barra. É, uma erva que vai ajudar muito para ele é o alecrim, se ele não tiver pressão alta, né? O alecrim acaba reforçando o sistema nervoso, melhorando a memória. É uma erva fantástica, ele pode tomar de manhã, por exemplo, um chazinho de manhã, um chazinho meio-dia, só não pode tomar à noite porque você não perde o sono. Uhum. E eu gosto muito, essa é a Lípia Alba, ela também faz isso, ela reforça a memória, melhora a memória, porque ela tonifica o sistema nervoso. Ela é fantástica para isso. E tem uma que eu gosto muito, que é a pifáfia. Não sei se ele vai conseguir encontrar por lá, pifáfia paniculata ou pifáfia aglomerata. Uhum. Tomar um chá de manhã, ou tomar umas gotinhas de manhã de tintura, você tem um dia assim, melhora, fica com a memória bem afiada e dá um belo de um pique. Gilson, quando eu estava com resfriado assim, muito forte, já começando a tossir essas coisas, eu sempre me acostumei a tomar... fazer uma gemada de ovo, mas em vez de colocar leite, essas coisas, pegava um chazão de alecrim bem quente, jogava dentro da gemada e mandava ver pra dentro. Eu nunca vi coisa tão melhor igual isso. Não sei se é coisa de louco, mas pra mim era bom demais. Ele faz transpirar, né? Ele ajuda a baixar a temperatura corporal, por incrível que pareça, né? Ele estimula, mas ao mesmo tempo você transpira muito, ele ajuda a controlar a temperatura corporal. Entendeu? É coisa dos nossos avós. O Zé, lá nos Estados Unidos, o alecrim ele encontra no supermercado, que é fácil, né? Então, uns 3 galinhos ele põe para ferver ali com 1 litro de água, e aí ele pode ir tomando aos poucos quando ele estiver muito cansado. Mas também, ó, eu tenho um site que é www.portalfloral.com.br, mas .com só também. Então, .com ele já transfere para .com.br. E ele pode entrar e ler alguma coisa no site e ele mesmo ver, porque lá ele pode encontrar com facilidade, ele vai encontrar em lojas de homeopatia e produto natural, que daí ele mesmo vai escolhendo o que seria indicado para aquele momento que ele está. Tá bom? Força aí, hein, Zé? É, legal. Vamos... Nós temos aqui a Cida, viu? Pergunta, Rui. A Cida de Santana, ela quer saber sobre cloreto de magnésio para hipotireoide. É isso mesmo? Hipotireoidismo? Hipotireoidismo, né? Na verdade, eu não conheço porque tanto... cloreto de magnésio, ele é natural, mas não é fitoterápico, né? Não é fitoterapia, é um mineral, é um sal, né? Ele vai ajudar a fixar cálcio, por exemplo. Eu não teria uma relação com a tireoide, né? Porque a gente tem que pensar, teria que ativar a tireoide, né? Ele não tem, que eu não conheço a história dele, não tem iodo, não tem nada, não vai funcionar para a tireoide. Ah, sim. Talvez esteja contribuindo para o efeito colateral da tireoide. Em caso de hipertireoidismo, a perda de cálcio é muito grande. Então, pode ser associado o magnésio para exatamente isso que você falou, Gilson, para fixar um pouquinho o cálcio. Mas tem que ver, durante um tempo só, porque depois a tireoide vai já estando compensada, o remédio da tireoide já estando em equilíbrio, aí não precisa mais tomar magnésio. Senão pode dar cálculo, pode causar cálculo. Senão condensa muito o cálcio, se ela continuar tomando muito tempo, pode dar pedra nos rins, né? Pedra na vesícula. E você é especialista em endocrinologia. Aí a pessoa tem que entender que tudo é bom no tempo certo, na hora certa. Eu tomo de vez em quando cloreto de magnésio, assim, com uma tacinha de manhã, né? É bom, porque a partir de 65 anos, a gente começa a perder cálcio com facilidade, né? Os músculos, então, ajuda a manter o cálcio, mas... E tira um pouquinho da preguiça, vamos dizer assim. Mas é importante tudo na dose certa. Quem tem cálculo tem que ver sempre as contraindicações. Por isso que a gente estuda tanto, né? Para ver os efeitos colaterais. Então, quem tem pedras nos rins, aí deve evitar. Isso, olha só que coisa legal, né? Sabe por quê? Quem indicou esse remédio? Quem indicou o cloreto de magnésio para tomar uma tacinha de manhã assim? Foi um que tem um problema danado com cálculo nos rins. Está tomando isso direto. Essa semana eu estive com ele, ele falou que tá com uma pedra lá que os raios lasers não conseguem quebrar de jeito nenhum a pedra. A pedra virou um diamante dentro dele, porque não consegue. Aí eu vou passar essa semana lá para avisar para ele, rapaz, para com esse cloreto de magnésio que tá acabando com você. Mas nós temos o Gilson aqui do Monte Castelo, viu, é nosso ouvinte. Ele quer saber se sua mãe pode tomar chá de carqueja para ajudar a baixar a glicose, porque ela é diabética e só a insulina não está resolvendo. É, ela ajuda a baixar, você, né, de forma violenta. Tem que tomar muito cuidado porque vai potencializar o medicamento e pode desregular. É. Aí ela está sofrendo de hiperglicemia, pode se dar hipoglicemia depois. Então tem que começar bem de doses pequenas e ficar observando. Teria que ficar medindo, né, a glicemia lá, fazer o testezinho de forma contínua, né? Gente, deixa eu fazer uma pergunta para você. Nós, para tomar um remédio, nós somos indisciplinados, a gente acaba indo na farmácia e comprando remédio lá por nossa conta. Mas o certo é, nós irmos no médico, o médico passar o remédio e a gente tomar o remédio, uhum, né? O certo do remédio fitoterápico também é ir num ou na farmácia que vende fitoterapia, as pessoas que estão lá estão, são competentes para oferecer o remédio para a gente. É, sendo que ela teria que fazer essas análises que você sempre está falando. É, né? Tem sempre o a gente estuda, eu falo para as pessoas, eu estudo há 30 anos planta, uhum, medicinal, né? E tenho pós-graduação. Nem por isso eu conheço tudo, né? Tem, por mais que a gente estude, a gente não conhece tudo, né? Mas a gente começa a ter noção de alguns cuidados com algumas plantas, né? A gente não conhece todas as plantas. Então é importante sempre pesquisar, buscar informação. Muitas vezes as pessoas, elas ignoram uma advertência que tenha, né? Então é importante que as pessoas observem se tem alguma contraindicação, algum cuidado especial para aquela planta, né? Gilson, você trouxe algumas plantas aqui. Pode falar um breve resumindo sobre tudo isso, que é tão bonito, só rapidinho você falar pra gente isso. Você tem que falar o nome, tá? O nome só, porque o pessoal não está enxergando. E só pessoal... uma indicação breve. Uhum. A primeira aqui, uma delas é a espinheira santa. Ela cura refluxo e gastrite. Então, legal. A espinheira santa é a Maitenus irisifolia ou Maitenus aquifolium. Tem duas plantas que a gente conhece bastante. Eu trouxe a guaçatonga, né, porque é uma planta chamada Casearia silvestris, né, é uma planta que ela mata a H. pylori. Ela consegue destruir a H. pylori em questão de meses, né? Então, é aquela bactéria que dá gastrite no estômago. Ah. Então, é uma coisa impressionante como que ela age sobre o estômago, sobre essa bactéria, né? Uma planta bastante bactericida. Como que é o nome mesmo, Justo? A planta? É. Guaçatonga. Com cedilha. Guaçatonga, e o nome científico é Casearia silvestris. Uhum. Casearia silvestris. Depois eu trouxe tomilho, né, porque eu gosto muito do tomilho, o estudante lá ele também pode usar tomilho. O tomilho é uma planta que age muito sobre dores em geral, ela tem uma atuação sobre pulmão, ainda mais quando a gente mistura, por exemplo, chá de tomilho com erva doce, é fantástico para pulmão. As pessoas não conhecem. E ela é uma planta que ela tem um efeito tônico, então ela fortalece o sistema nervoso central também. A pessoa ajuda a melhorar a disposição, memória, né? Você falou do pulmão, hoje a doutora Niette também pode até dar um palpite aí nesse. A criançada hoje fica resfriada fácil com esse tempo que muda toda hora e a tosse aparece essas coisas, tem que tomar remédio, não tem jeito, né? Mas tem um remedinho assim natural que a gente poderia dar para elas, para também aliviar a tosse, essas então, coisas assim. Se for depois de um ano de idade, o tomilho e a erva doce podem ser dados em doses pequenas, né? Para criança a gente tem que observar que não pode dar toda hora em grande. O poejo tem que tomar cuidado, porque ele é assim, ele é um antitussígeno. E cortar a tosse é complicado, porque a tosse ela tem um papel de expectorar, jogar para fora sujeira e bactéria, né? Impede que entre dentro do pulmão, pode dar pneumonia em criança. Então, um poejo eu não usaria. Eu usaria ou tomilho, né, ou a erva doce, e tem também a tansagem. A tansagem também faz bem pro pulmão. Garganta, a dor de garganta é fantástica. A lípia alba, por incrível que pareça, ela também tem atuação sobre o pulmão. Ela ajuda a fortalecer a imunidade do pulmão, o que as pessoas muitas vezes não sabem, né? Eu trouxe depois o capim-cidreira, que muita gente usa como calmante. O capim-cidreira, ela é um relaxante muscular. mais do que calmante, né? Então, quer relaxar a musculatura, está com torcicolo, com cãibra, com... se as pessoas fizerem a utilização, por exemplo, quando está com uma diarreia, está com uma cólica, filha da mãe, fizer um chá de capim-cidreira, vai ver o efeito que ela tem. E tem uma atuação até sobre o útero, né? Porque o útero também tem esse, musculatura lisa, né? E quando tem cólica menstrual, também ajuda muito. Orégano é uma planta digestiva, muitas pessoas não conhecem, mas também ajuda para tirar dor. Ele tem timol, também igual ao tomilho, né? Então a gente consegue ajudar a diminuir as dores corporais. E aqui eu trouxe a erva luísa. A erva luísa é boa para parte digestória. Ela é também conhecida como cidreira, né? Ela é ótima para estômago. E aí trouxe os manjericões, que são digestivos. A gente já conversou um pouquinho sobre ele, né? É digestivo, ele também ajuda as mães, né, que estiverem amamentando, a aumentar a produção de leite. Poxa, bacana. E combate os gases, né, em geral. Né? Mas tem mais pergunta aqui. Né? Aqui tá no WhatsApp? Ah, tá. Já vejo aqui. Que tem aqui o Ari Rangel, nosso irmão Ari Rangel, entrou aqui, disse bom dia. Ele está respondendo a pergunta sobre aquela ajuda, né, do tratamento, se o tratamento fitoterápico ou o natural pode ajudar na parte espiritual. Olá, queridos irmãos vivencianos, sobre a pergunta de hoje, creio piamente que sim. Que digam os índios, que são procurados por grandes pesquisadores estrangeiros para mostrarem seus conhecimentos. Parabéns pelo excelente programa de hoje. Né? O Bessa está falando, precisamos pesquisar e buscar orientação antes de consumir. Seria tão bom se médicos alopatas, homeopatas, fitoterapeutas e nutricionistas interagissem mais. A questão não é dividir, mas somar. A Ieda Basto está dizendo, bom dia, vivencianos, gostaria de saber se podemos tomar boldo todos os dias, porque eu e meu marido tomamos todas as manhãs de jejum duas folhas amassadas em água e coa ela bonitinho, né? E isso sem tomar cachaça, sem nada, né, Ieda? Não é nada, você toma normalmente. Depende do tipo de boldo, né? Porque tem muitos boldos, né, aqui no Brasil. O boldo, aquele peludo, que são os plectrantos, né, tem várias espécies. Mas ele tem uma substância chamada foscolina que irrita o aparelho digestório e ele é ruim para o sistema nervoso central. Então depende do tipo de boldo. Teria que ela procurar, né, um tipo de boldo. Eu gosto muito da Vernonia condensata, que é uma árvore. Ela dá tronco, inclusive, né? A Vernonia condensata, ela ajuda. É uma planta analgésica, uma planta digestiva, e ela é uma planta que age sobre fígado. Ela ajuda muito a proteger o fígado, né? Chama Vernonia condensata. O Ari perguntou, a propósito, há alguma erva que ajude a baixar o colesterol e triglicerídeos? Tem várias. Hoje a gente encontra cápsula de alcachofra fácil. Só que lembrar que a alcachofra não pode para grávida, não pode para lactante, porque ela coagula o leite na mama, e não pode para as pessoas que não têm a vesícula biliar. Então, extrair a vesícula biliar, não pode tomar alcachofra. Vai tomar uma cápsula de alcachofra antes das refeições, que vai aumentar muito a produção de bile. Só que lembrar, assim, a bile, para ser fabricada, precisa de gordura. Precisa dos ácidos graxos, né? Só que a bile é reaproveitada, o organismo reabsorve. Então a gente tem que colocar uma colherinha de chia em todas as refeições, uma colherinha de café. E lembrar, uma colherinha somente. O que importa é a pessoa ser regradinha. Se ela colocar a chia junto com as refeições, vai quelar, vai grudar com a bile vai embora pelas fezes. Só que tem que lembrar, ela quela também vitaminas, sais minerais, então a pessoa pode ter uma carência nutricional se colocar em grande quantidade. O Bessa está perguntando aqui, lá de Campinas, né? O nosso irmão Bessa, do tarifeiro do Vivência também. Onde eu posso consultar e pesquisar fitoterapeutas recomendáveis em cada localidade? Existe algum diretório oficial, organização? Tem, acho que tem. Na verdade, sim. A gente tem, hoje em dia, algumas instituições que estudam fitoterapia, né? Eu não conheço, assim, não tenho tanta ligação, né? Eu sou meio autodidata, fui buscar em faculdade, em universidade, a gente busca muito em livros, né? Cursos em geral, né? Para estudar. E se ele quiser, depois eu posso tentar ver, para descobrir para ele. Também tem alguns sindicatos, né, de fitoterapia, eu posso depois encaminhar para ele. E se ele quiser, eu escrevo na página lá do Facebook, Estudo de Plantas Medicinais, ele pode dar uma olhada, depois a gente conversa também. Legal. Nós colocamos os dados dele aí, né? Os cursos, né, Aniette, de fitoterapia pela mestre Gisso Giambelli, o floral de Bach, com a doutora Aniette, a cromoterapia, terapeuta Cláudia Silva, aromaterapia, Tereza... Tereza Pereira. E quando serão feitos os cursos? Então, a partir de agosto, a gente terá o curso. Talvez a gente está ainda organizando com o Gilson quando ele começa o curso aqui. Provavelmente em julho ainda, para a gente ter tempo até o final do ano para o trabalho dele, que é bastante intenso. Em partir de julho, fitoterapia, floral de Bach, aroma e cromoterapia a partir de agosto. E o pessoal pode fazer contato@portalfloral.com.br ou no site, entrar no contato do site, é www.portalfloral.com.br. Tá aqui, E a gente vai ter vários momentos também com aulas ao vivo, com vídeos. Então, aí o pessoal à distância também pode participar. Mas o local que você está querendo? O local, provavelmente, vai para o mestre Gilson aqui, vai depender do número de participantes. Então, até 30 pessoas, provavelmente, fique na 9 de julho, 385, na Casa da Saúde, onde eu tenho o consultório. Agora, se ultrapassar o número de pessoas, a gente estava conversando aqui com o Jorge do espaço da AME. Né? No espaço da AME, talvez a gente possa estar lá. Então, as pessoas interessadas... E vai ser que horário e que dia? Então, semana? A gente está programando uma turma durante a semana, à noite, né? Talvez terça ou quarta à noite, ou no domingo. Então, também precisamos saber os interessados para até fixar o dia. A turma de domingo e a turma durante a noite, durante a semana. É isso que fica... Sim, para o próximo programa, acho que a gente já tem, traz um folder aqui para vocês, e aí as pessoas podem ter mais contato. Mas a pessoa ligando para a gente também no WhatsApp, uma mensagem, é 99797-1117. Passa uma mensagem no WhatsApp que a gente também mantém a informação para a pessoa, a gente pode passar as informações. Tudo bem. Mas nós estamos... Poxa vida, Jorge. Falta só um minuto para as 9, às 10 horas, né? Exatamente. Eu ia perguntar para ele a respeito das ervas, né? Que nem... Aí tem o gengibre, que hoje é coqueluche. Nós tínhamos antigamente, eu lembro quando eu namorava, minha esposa ia para Jaú, o pessoal pedia casca de ipê roxo. E eu trazia um monte de ipê roxo, ficava de madrugada lá na praça da cidade, cometendo um crime lá, né? Eu e meu sogro, arrancando a casca de ipê roxo lá da coisa para trazer para São Paulo. Isso tem alguma validade, esse ipê roxo? O ipê roxo foi usado muito nos anos 70, né, para câncer, né? A gente tem que tomar muito cuidado porque ele destrói as células vermelhas do sangue, né? Então, muitas vezes a pessoa usa e acaba tendo problemas sérios com anemia, né? Por exemplo, a guaçatonga, ela tem a mesma substância que é chamada de lapachol, né? Que serve. Então você pode usar a guaçatonga em vez do ipê roxo, né? E o ipê roxo foi quase destruído, né? Por conta de descascar as árvores, né? De tanto tirar o casca da árvore. E o gengibre? E o gengibre, ele é uma planta que ele é digestivo. Eu gosto muito do gengibre para as pessoas que vão viajar, né? Então, aquela ânsia de vômito, chama cinetose, né? Aquele enjoo de movimento, ele ajuda muito. Ele previne. Só lembrar que o gengibre, ele aumenta a pressão e a gente tem, ele produz muito suor, muita transpiração. Então, pessoas que têm problema de transpiração excessiva vai ter incômodo, né? É bastante interessante a medicina natural hoje, os estudos, a pesquisa científica, né? O estudo da pata de vaca para diabéticos foi desenvolvido na Unesp, Laboratório de São José dos Campos. Olha que lindo, laboratório da Unesp daqui. Então é bacana esse trabalho, a medicina, a universidade em São José do Rio Preto, que é da Unesp, medicina de lá, tem um laboratório só de fitoterápicos, então é muito bacana. A USP em São Paulo tem um trabalho de um laboratório de fitoterápicos. Então eu acho que a modernidade hoje, a informatização, os laboratórios, os microscópios muito mais sensíveis, nos laboratórios hoje, então, a gente já está podendo comprovar o que os índios já usavam, o que os nossos avós, bisavós já usavam, né? Meus bisavós eram índios e moravam em Cunha. Então, tribo de índio que ficava em Cunha. Então, assim, a gente vai herdando muita coisa que hoje a medicina já está comprovando. Os laboratórios das universidades comprovando hoje toda essa fitoterapia que a gente tem, né? Tio, só para encerrar. Aquela sementinha vermelhinha que está sendo vendida em tudo quanto é lugar, diz que cura tudo quanto é coisa. Uma sementinha vermelhinha, só que eu não sei agora o nome daquilo. Diz que é indiana, vem lá da Índia, uma coisinha... A Noz da Índia? É? Noz da Índia? Não, ela tem outro nome, Gigi. É um negócio assim, que eu vejo todo mundo comprando. Gingobiloba. Gingobiloba. É? É, na verdade, sim, tem. A gente, principalmente, fala da Noz da Índia porque foi uma planta que agora foi proibida, né? Porque foi muita gente parar no hospital. É? Então a gente tem que tomar muito cuidado com as modas, né? Quando vem muita coisa de fora e todo mundo compra, a gente começa a correr, porque geralmente, né, não se tem muito estudo sobre, não se tem conhecimento sobre. É, essa eu não sei exatamente qual que é, né? A ginja é sementinha, é o frutinho da cereja, é cereja. Na verdade, é cereja. É a nossa sacura. Então, eles estão vindo, está vindo um estudo sobre essa frutinha. Mas a flor da cereja também é um remédio. Então, que é a sacura. Então, a ginja é um nome conhecido pela cereja. A frutinha que a gente usa muito, né? Principalmente da primavera, inverno, verão e inverno, que ela vai estar produzindo mais. E a gente pega aqui no final do ano também, né? Que vem de outros lugares para nós. Mas é a frutinha da cereja. Então, a cereja. E é uma plantinha, essas plantinhas azedinhas, elas ajudam a reduzir o apetite e reduzir a vontade de comer açúcar, né? É, acalma. Então, age como tirando, ajudando até no apetite e para acalmar a pessoa. Opa. Ajuda no aleitamento também. Você vê, Jorge, tem um monte de coisa boa pra gente fazer, entender também, né? Eu tô saindo aqui hoje sem saber nada, porque foi tanta informação, né? Saiu toda. Foi tanta informação. Nós estamos 10 minutos, vamos 10 horas e 3 minutos já. Uhum. Isso, então nós vamos aqui hoje, nós vamos para os nossos aniversariantes, né? O programa de Espírita deseja paz e alegria em seus corações, hoje e sempre. E os nossos sorteados? Olha só, o livro lá da livraria Casa do Caminho. Quem ganhou foi o Vitor Marcílio. O Vitor Marcílio, você pode comparecer lá na livraria Casa do Caminho a partir de amanhã, às 13 horas, e retirar o seu livro lá com o nosso irmão Mário Vinhas. O pessoal tem que ficar ligadinho na... O pessoal tem que ficar ligadinho nesses sorteios, porque às vezes a gente vai lá no Mário Vinhas, tem gente que ganhou o livro lá faz 4 meses e não foi buscar o livro ainda, né? E aí daqui a pouco a gente, se passar bastante tempo, a gente tem que doar para outra pessoa, né? O Mário tem que doar para outra pessoa. E o Gilson doou o livro também aqui, A Cegueira e a Luz, né? E nós sorteamos aqui, saiu para quem entrou na internet, quem ganhou foi o Ari Rangel. Já o que ganhou ali. Aqui conosco, né? Domingo que vem ele é o nosso convidado do programa, então o Gilson já deixa autografado para ele o livro aqui, A Cegueira e a Luz, pro Ari Rangel. Tá bom? Rui, eu vou ver aqui se tem mais alguém aqui para a gente só falar que ligou, porque na realidade, olha, tem muita gente que deve ter entrado aí e a gente acaba não tendo nem tempo para falar, porque é muitas pessoas. E hoje não está o Facebook. Facebook Live, porque o Facebook Live geralmente é 5 mil acessos. Aí aparece uma... Semana passada tinha 100 perguntas. A gente não consegue fazer nem 10, né? 100. Então é complicado, mas a gente pede desculpa para os nossos ouvintes que estão ligadinhos conosco, que às vezes não dá tempo mesmo da gente fazer a pergunta ou até falar o nome de vocês aqui, que vocês entraram para falar. Não acho que é de propósito, não. A gente pelo contato, a gente isso. Responde. Exatamente, os contatos a gente está deixando aí para procurar. E assim que eles lançarem o curso, nós vamos colocar aqui, né, onde vai ser o curso de fitoterapia. E a gente coloca aqui para vocês a informação no nosso site. Paz e alegria em todos os corações. Até a semana que vem, que quem estará conosco aqui será o nosso irmão Ari Rangel. Ele já passou o tema? Vai falar sobre psicografia? Não, mesmo? Eu vou entrar em contato com ele. Legal. Sérgio, dá um tchauzinho dia, aí. Bom dia para os nossos ouvintes, Serginho. Bom dia a todos. E um ótimo domingo aí, final de domingo para todo mundo aí. Até o próximo programa. E nós queremos agradecer a Márcia, que está aqui conosco, a esposa do Serginho, que trouxe um bolo, viu, Jorge? Legal. E que nós vamos agora degustar, né? Ao Paulinho... Espero que seja natural esse bolo, seja natural o bolo, né? E a Graça, que está sempre conosco, e agradecendo ao Gilson pela oportunidade que nos deu, e também a Aniette. Gilson, o microfone para você, para suas despedidas e alguma colocação que você queira fazer. Obrigado por todos, né? Obrigado pelo convite, pela Aniette ter me convidado para vir para a rádio. Foi um prazer em ouvir todo mundo e responder as perguntas. Obrigado. Aniette, lembrando que daqui a pouco nós estaremos lá em Jacareí, já deve ter começado o seminário lá com a doutora Mônica Medeiros, mas como é o dia todo, daqui a pouco estaremos lá em Jacareí. E vocês, dá um pulinho lá em Jacareí, rua Campos Salles 289, no Centro Espírita Paulo Ortiz, 14º Encontro de Espiritismo de Jacareí. Aniette, microfone para você fazer suas despedidas e também a nossa prece, pequena prece de encerramento na manhã de hoje. Tá. Amigos, muita alegria estar aqui com vocês. Eu agradeço muito a presença, esse domingo especial para cada um de nós. Pai, Pai, quantas vezes elevo o meu pensamento, quantas vezes levanto os meus olhos ao céu e pedindo me ajuda. Traz para mim, Pai, um bálsamo que possa aliviar as minhas dores. Traz para mim, Pai, o seu olhar, a sua misericórdia. Sei que você é um pai generoso, um pai que tem olhar para todos os seus filhos, mas tem hora, Pai, que me sinto tão órfã, tão sozinha, tão cheia de dores, tão cheia de ais. Ai daqui, ui dali, dói cada parte do meu corpo, dói cada ponto da minha alma. Então me sinto tão pequena, mas sei que sou sua filha, sou seu filho amado, criatura de um pai de infinito amor. Sei que dentro de mim habita uma centelha divina, mas como é difícil ainda eu reconhecer essa centelha, como é difícil ainda eu sentir que ainda sou tão pequeno, tão sozinho, sentindo a necessidade da sua presença. Como reconhecer que essa centelha de luz divina, de amor, está dentro de mim? Como posso cuidar de mim se me sinto tão pequena? Tão pequeno em cada dia, em cada espaço. Mas a única certeza é que você existe. Então elevo nos meus momentos de dor a minha menor oração. Pai, me ajuda. Meu Deus, me ajuda. Aí sim, dentro de mim, uma centelha de luz se abre. E vem um amigo, um ente querido, uma flor, uma planta, um animal, mostrar para mim que você existe. Que somos todas criaturas neste planeta, vivendo as nossas jornadas. Pai, me sinto grande e forte quando então uma flor brilha e mostra para mim a luz dourada de vida que vem deste sol, que transborda bênçãos de luz de vida para o nosso planeta. Sou sim, Pai, poeira cósmica, pequenina centelha nesse universo, nessa Via Láctea. Mas dentro de mim habita a grandiosidade de um pai que é puro amor. Graças a Deus. Infinita luz de bondade em cada coração, no dia de hoje, para toda a nossa jornada, em todos os dias, em todos os instantes. que a nossa luz possa brilhar, principalmente para o outro, que também é nosso irmão, frente a um Pai de infinito amor. Graças a Deus. Tanta paz, há tanto amor neste mundo. Sei que é de luz, ó meu Senhor, o meu caminho. Pois vivo sempre a te encontrar, a te sentir, a te escutar. Na flor, no vento, a tua luz, o teu carinho, é o caminho. A tua voz, tua bondade, é a verdade.